Babilônia cai, agradeço o Pai. Por cada minuto que me das de paz. Da corrupção, a ambição, o mundo desce. Da loucura, a cultura, o inteligente se protege. Assusta quem não se interessa e ele não se esquece. Mandou convite a todos que desacreditaram para que viessem. Curtirem dimensões, ouvir vibrações do além. Todo ser humano tem direito de viver bem. Escuta esse som, fiz foi pros loucos. Não sei se é pouco, mas é feito com amor. Então taca fogo, degusta como legusta. Isso é track, faixa, música. De forma universal, interplanetária, energia única. Fluindo em busca de emoções, assim a gente viaja. Faz a rima mais louca, põe um sorriso na pior cara. Para, pensa, viaja. Sua vida não pode ser em vão. Apenas mais uma alma que no fim se deitar no chão. Eu não abraço o mal que dominou os fracos. E o que eu faço? É por amor, por isso eu me destaco. Eu não abraço o mal que dominou os fracos. E o que eu faço? É por amor, por isso eu me destaco. Eu não abraço o mal que dominou os fracos. E o que eu faço? É por amor, por isso eu me destaco. Eu não abraço o mal que dominou os fracos. E o que eu faço? É por amor, por isso eu me destaco. De longe também tô nesse expresso. Na humilde convicto, fazendo meu manifesto abstrato. Em meio de milhões se torna opaco, nunca fraco. Talvez é por isso que eu me destaco. Não faço nada pra me aparecer. Não é me dizer que é falsa imagem só pra vender. Pra entender que prevalece eu proceder. Muito prazer, eu sou a chama que acabou de acender. Faia Babilônia, faia. Negativismo, saia. Tudo que atrapalha, faia, faia. Faia Babilônia, faia. Negativismo, saia. Tudo que atrapalha, faia, faia. Então que surja parceria do nada, causando destroço, impunidade, injustiças, pilantras são nossos focos. A paz a toda humanidade são os verdadeiros votos. Além main, Italoba, pensando os mais novos sócios. Eu não abraço o mal que dominou os fracos. E o que eu faço? É por amor, por isso eu me destaco. Eu não abraço o mal que dominou os fracos. E o que eu faço? É por amor, por isso eu me destaco. Eu não abraço o mal que dominou os fracos. E o que eu faço? É por amor, por isso eu me destaco. Eu não abraço o mal que dominou os fracos. E o que eu faço? É por amor, por isso eu me destaco.